chegar nessa paixão. Viajar, viajar, viajar. Vai chegar. As campeãs da semana. Música 2. This is number 2. Here go number 2. Number 2. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. Segunda posição dentre as melhores nas campeãs da semana, Daft Punk com Perry Williams, Get It Lucky. Antes, na terceira, Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Conferimos na quarta, Sorriso Maroto, Brigas por Nada. E na quinta, Naldo featuring Fat Joy, ao som de Se Joga. Agora é hora de conferir a primeira posição aqui nas campeãs da semana.